prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Satisfação estar com vocês aqui. E a primeira pergunta que eu lhe fiz ali fora do ar é com relação às suas férias. Está ou não está de férias? Enfim, hoje é o primeiro dia, mas ainda assim despachando aí alguns assuntos pendentes. Pois é, hoje eu entro de férias, 15 dias. Mas hoje nós estamos fazendo aquele processo de transição, passando as informações para o nosso vice-prefeito. É que, aliás, ele já acompanha o dia a dia da prefeitura, porém hoje ainda precisa, assim, algumas decisões, algumas informações para que ele possa realmente, nesses 15 dias, tocar todos os assuntos da prefeitura. E aí sim, aí eu entro de férias, Guilherme. Realmente aí uns 15 dias de férias para a gente renovar, né? E temos aqui uma mensagem de uma ouvinte, a ouvinte Nina, através do Facebook. Ela coloca aqui, pede para a gente passar um recado, né? Sim. Com relação ao conjunto habitacional Grande Lago, na Avenida Fiorino Brau. Ela fala ali que está intransitável em alguns pontos. Tem conhecimento com relação Fiorino a isso? Fiorino Brau, ela é uma avenida, uma rua, na verdade, naquela região da Vila C. E uma rua que está previsto esse ano que nós possamos fazer um trabalho de drenagem e também de recapeamento e o acesso para o Grande Lago, que é um conjunto habitacional novo assim, em torno de 2 anos, 3 anos que foi criado, e o acesso realmente praticamente não existe, é um acesso muito ruim. Mas nós vamos fazer o serviço ali, não paliativo, vamos fazer a Florindo Brau, que é uma avenida extensa, uma área extensa, e também o acesso ao Grande Lago. E está dentro desse projeto aí que a prefeitura vai fazer de drenagem, até porque ali tem um grande problema de drenagem em toda a área ali. Lembrando que quem está nos ouvindo aqui pode enviar também sua mensagem, né, para que a gente leia aqui na programação. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, também pelo WhatsApp 99145-0911. Falando especificamente de drenagem, ontem teve ali uma assinatura, né, de uma ordem de serviço bastante importante com relação à região leste do município, ali o Distrito Industrial e também o Jardim Europa, algumas obras de drenagem históricas até que serão feitas ali no local. Guilherme, ontem nós assinamos a ordem de serviço, na verdade, para duas regiões. Pela manhã, assinamos o Jardim Europa junto com o Distrito Industrial. Que a gente sabe, o Distrito Industrial, ele foi criado ali em 2000, naquela região do Morumbi. Existia outro Distrito Industrial, na região do Portal, ali na região do Pilar Campestre. Mas o do Morumbi foi ali em 2005 que foi comprado a área. E, infelizmente, a estrutura lá não é boa. Nós não temos rede de esgoto. Então, fizemos uma parceria com a Sanepar. A Sanepar vai aproveitar que a prefeitura vai fazer a galeria de águas pluviais e a Sanepar aproveitar o mesmo espaço que está sendo aberto e vai fazer o esgoto e uma estação elevatória. Então, com isso, se resolve vários problemas ali, tanto de galerias, que onde não tem galerias, aí tem inundações, aí tem alagamentos, tem o asfalto não consegue, asfalto não, lá é poliédrico ainda, não consegue segurar bem, termina afundando. Então, o primeiro passo é essa drenagem. Junto da drenagem, a Sanepar vai entrar com o esgoto. Então, a gente melhora as condições sanitárias naquela região e, em seguida, vem um recapeamento asfáltico ali para que a gente possa dotar aquelas condições de novos investimentos, novas empresas. Também vai entrar iluminação e segurança com monitoramento, que a Secretaria de Tecnologia da Informação também está trabalhando junto com a Secretaria de Segurança, para que a gente possa incentivar que os empresários instalem mais empresas naquela região. Nós acreditamos que agora a Prefeitura conseguiu reaver terrenos que foram vendidos lá em 2007, 2008, e que infelizmente esses terrenos não foram construídos. Alguns empresários diziam o seguinte: eu não vou construir porque a estrutura não é boa e o negócio não vai para frente. Então agora nós colocamos em leilão e vendemos vários terrenos com uma previsão de geração de emprego esse ano ainda em torno de 300 empregos. Então isso é muito positivo que a prefeitura faça esses investimentos para atrair mais empresas, inclusive nós teremos a primeira empresa vinda do Paraguai, através da lei de Maquila. Essa empresa produz no Paraguai e vai fazer o centro de distribuição no nosso distrito industrial. Por isso que nós transformamos o distrito industrial, Guilherme, em vez de distrito industrial, distrito empresarial, para que possamos, além da indústria, também fazer os centros de distribuição ali naquela região. Então, essa foi uma ordem de serviço importantíssima do ponto de vista não apenas da drenagem, mas de equipar aquela região para o desenvolvimento econômico, industrial e logístico de toda a região. E ontem à noite nós fizemos também no Vale do Sol, na região de Três Lagoas, na região que tem alagamentos, todas as chuvas tem realmente alagamentos ali, e nós fizemos a ordem de serviço, a obra começa na semana que vem, para nós fazermos a rede de drenagem urbana naquela região. Hoje aquela região sofre porque é chão batido. Então você imagine pessoas vivendo no chão, lama, crianças indo para a escola colocando, né, um saco no calçado, porque as condições realmente não são boas. Então nós estamos fazendo a drenagem e também a pavimentação naquela região. Também temos uma questão relacionada à drenagem, que existe um grande projeto aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que foi até pedido uma autorização ali da Câmara Municipal para um empréstimo junto à Caixa, né, para 30 milhões de reais de investimentos em obras para solucionar pontos aí que são críticos no município. Exatamente. Esse recurso já está em andamento junto à Caixa Econômica, já houve aprovação da Câmara Municipal, e isso envolve uma parte do Rio Boici, envolve o rio Arroio Ouro Verde, no Porto Meira, que ali tem um grande problema de alagamento que envolve a região do Jardim das Flores, que envolve a região do Morenitas, mas principalmente o Morenitas é o mais atingido. E toda aquela região da bacia do Arroio Ouro Verde, desde as suas nascentes ali próximo do Horto Municipal, então toda aquela área está sendo previsto um sistema de drenagem que nós possamos jogar água para o Rio Iguaçu e assim tirar aqueles alagamentos naquela região. Também está previsto nesse projeto dos 30 milhões uma rede de drenagem que pega desde a Silvia Américo Sazdelli, ali que é um grande ponto de estrangulamento de água ali, que geralmente ocorre problemas sérios, e Jardim Canadá, e toda aquela região do Jardim Canadá ali, até chegar ao Rio Boici. Então, esses dois pontos são os principais, são os mais graves, mas não está sendo observado apenas a rede de drenagem, ou seja, a reurbanização daquelas áreas, porque tem áreas ocupadas, tem áreas degradadas, ou seja, esses 30 milhões não é apenas para drenagem, é para fazer um reordenamento do espaço urbano, tanto no Boici, naquele início do Boici ali, pegando o Rio Poti ao Rio Boici, e também lá na região do Ouro Verde e na região do Porto Meira como um todo. Estou conversando com o prefeito Chico Brasileiro, aqui de Foz do Iguaçu, nesta jornada, falando sobre vários assuntos. Já abordamos aí no bloco anterior obras de drenagem, né, que são necessárias aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Agora, um tema que gerou aí bastante polêmica até nas redes sociais, a gente pôde ver no comecinho agora deste mês, é a questão dos bairros aqui de Foz do Iguaçu. Foi uma matéria aprovada lá no mês de dezembro na Câmara Municipal, que já teve um debate prévio também, né, a respeito de como ficaria essa delimitação, enfim, o que é que podemos até explicar para as pessoas aí, porque algumas pessoas ficaram na dúvida, ué, mas meu bairro agora acabou, virou com um outro nome, enfim, o que é que foi feito ali, o que que a Prefeitura fez no cadastro de bairros aqui do município? Na verdade, é uma definição de bairros num aspecto mais amplo, né? Hoje em dia, todo mundo acha que 3, 4 ruas é um bairro. Que é o caso do bairro onde eu vivo, que são 4 ruas, Jardim Curitibano 4, com 2 quadras cada, enfim, não faz muito sentido. Né? Então, nós não temos nenhum interesse, e isso não irá ocorrer, nós vamos acabar com essa... Nós não vamos acabar com essa denominação que a população escolheu. Ou seja, você tem o Jardim Belvedere, vai continuar sendo Belvedere. Você vai... Agora, o bairro é uma área, é uma grande área de uma certa região. Então, isso facilita para que o Correio, para que todos os órgãos que entregam correspondências, tenha facilidade com o CEP. É muito comum, eu morava aqui no Maracanã, e certo dia recebi uma correspondência, quando eu vi, já não era mais Maracanã, era Vila Matilde. É o que acontece aqui com a rádio, Vila Itajubá, parece, Vila... nos endereços. Então começa toda hora Vila isso, Vila aquilo, enfim. Então isso, do ponto de vista da organização, principalmente dos serviços públicos, ele é muito ruim. Muda de CEP, muda... E a identificação das ruas, que é um projeto que nós estamos trabalhando, ela não poderia ser feita da forma que está hoje. Foz do Iguaçu não tem identificação das ruas. Você observa que você chega num bairro, às vezes tem uma inscrição lá num poste, às vezes não tem, às vezes tem em alguma casa, e tem ruas que nem sequer tem. Isso dificulta para o SAMU, dificulta para o Corpo de Bombeiro, isso dificulta para todo o serviço público ter acesso a essas residências, a essa numeração. Então, isso é uma reorganização através de bairros, que é uma macro-região, mas será respeitado as micro-regiões que foi denominado pela própria população. Então, não é uma alteração que vem para anular esse processo de escolha de nomes de vilas como foi escolhido pela população. Ou seja, uma organização no sentido de que, por exemplo, a área X passa a se chamar como bairro, digamos, IP, mas os loteamentos existentes ali no local, ali, enfim, né, as diferentes unidades que a população costuma se referir ali, isso continua, digamos. Mas continua, existe uma porque, área maior. Digamos, você vai colocar uma placa na rua, tá lá, CEP de número tal, CEP tal, de número tal a número tal, bairro IP, digamos, aí embaixo você tem loteamento X. Então você não vai perder a denominação do loteamento, mas o bairro é a grande região aonde aquele loteamento está estabelecido. E até um assunto que eu sempre toco aqui na programação, que é a questão... Foz do Iguaçu tinha ali mais de 300 loteamentos ali, enfim, né, para uma população de em torno de 250, 260 mil habitantes, mas também tem uma questão relacionada a nomes de ruas aqui na cidade. A gente tem várias ruas com nomes repetidos aqui em Foz do Iguaçu. Isso também vai ser trabalhado no segundo momento? Isso também está sendo trabalhado. É uma reorganização completa. Tem uma equipe trabalhando, que não é apenas Prefeitura, Correios, Receita Federal, todos os órgãos públicos estão trabalhando em conjunto para que a gente resolva isso de uma vez por todas. E nós queremos ir além, nós queremos chegar nessa reorganização da numeração do CEP, para que tenha algo definitivo, e nós queremos também chegar na identificação dessas ruas. É um projeto completo que está se trabalhando, inclusive está se buscando aquelas placas onde elas possam ter a propaganda de empresas da própria região ali, inclusive se buscando até o Wi-Fi para aquela região. Hoje algumas cidades já utilizam isso, ou seja, é um trabalho completo de reorganização da identificação dos bairros. E vamos falar até do projeto Reinventando Foz, né, já que estamos tocando neste assunto, que é um projeto que prevê a recuperação de rios urbanos aqui de Foz do Iguaçu, né, e também criação de parques, enfim. É um projeto grande que até a Agência Francesa de Desenvolvimento, né, está envolvida, pode conceder empréstimo ao município de Foz do Iguaçu. No que é que consiste essa iniciativa toda? Guilherme, o projeto Reinventando Foz é o único projeto aprovado pela Agência Francesa no Brasil. Na ordem de 33 milhões de dólares de empréstimo da agência francesa, aprovado já pela COFIEX, que é o órgão do governo federal que aprova empréstimo internacional. E Foz do Iguaçu foi contemplado justamente pelo caráter do projeto. Um projeto que visa sustentabilidade, que visa não só cuidar dos rios, mas cuidar do entorno, cuidar do bem-estar, cuidar da qualidade de vida, uma interação das pessoas com a natureza, uma rede de ciclovias, ou seja, não é só pensar no espaço urbano para a contemplação dos rios, da melhoria da qualidade da água. A nossa qualidade da água não é boa. A gente, nesse projeto, prevê a melhoria da qualidade da água, prevê a melhoria do espaço urbano para que as pessoas possam contemplar o rio, possam aproveitar o rio para a prática esportiva, para a caminhada, ciclovia, uma rede de 28 quilômetros de ciclovia, fazendo uma interligação, que o grande problema nosso, às vezes, a gente tem uma ciclovia aqui, depois tem outra lá em outro ponto, ou seja, não tem uma rede que a gente possa sair daqui e chegar lá. Então, isso é previsto no projeto, e nessa rede de ciclovia, exatamente, vai circular os espaços de rios e de parques que nós temos em Foz do Iguaçu. Ou seja, com isso, a gente quer integrar o nosso meio ambiente, o nosso espaço verde, o nosso espaço urbano, para que o turista possa realmente ter, além do iguaçuense, claro, o turista também tenha um dia para passear em nossa cidade. Passear, viver, curtir a nossa cidade, os nossos rios são belíssimos, só que nós temos uma cultura de esconder o rio. É um exemplo muito claro, que eu sempre coloco isso, inclusive mostrei isso aos agentes da França, que vieram aqui, e eles não estão acostumados com isso, eles realmente até fizeram fotos, tudo, e mandaram anexado ao projeto, essa necessidade da gente derrubar aquele muro que nós temos ali na Avenida JK. Aquele muro é o símbolo da vergonha que nós temos dos nossos rios. Isso na terceira pista ali, né? Na terceira pista. Foi construído um muro exatamente para esconder o rio. Onde deveria ser o contrário, nós tínhamos que abrir o rio para que a população possa realmente ter acesso, ter espaço verde, ter pista de caminhada ao lado do rio, nós podemos ter parquinhos, nós podemos ter... A nossa ideia é abrir até a foz do Rio Monjolo, que tem uma cascata belíssima, quem já teve a oportunidade de caminhar por ali... se nós entrarmos ali na terceira pista, em direção à foz do rio e chegar à foz do Rio Monjolo e chegarmos lá no rio Paraná, você vai ver que tem uma cascata belíssima ali, que dá para fazer uma área de contemplação, uma área onde as pessoas possam ter essa interação com a natureza e também chega a se aproximar do Rio Paraná. Que é algo que hoje não acontece aqui em Foz do Iguaçu. Você está no centro ao lado do Rio Paraná, mas não consegue nem visualizar o rio. Não consegue visualizar. Então, nós vamos fazer esse projeto até iniciar por aí. Nós vamos começar pelo Rio Monjolo, que é um trecho de 800 metros. E o Reinventando Foz, ele trabalha também o Rio Boici, que é um rio de mais de 10 quilômetros. Então, ele tem várias etapas do Rio Boici. Serão feitos projetos de revitalização, de cuidado com a água. Tem uma tecnologia francesa também, dos jardins filtrantes, que está sendo estudada para esse projeto Reinventando Foz. E a gente aproveitar toda essa beleza que tem ao longo do Rio Boici e também de outros rios da cidade, como o Monjolo, como o próprio Arroio Ouro Verde. O Arroio Ouro Verde, se nós pegarmos aquele trecho que passa a General Meira até o Rio Paraná, também tem tem cascatas belíssimas ali. Ou seja, a gente esconde nossas belezas. E esse projeto, ele visa trazer o turista para essa vivência. Foz do Iguaçu é a cidade das águas. Se a gente acopla isso, se a gente agrega isso ao turismo, com certeza é mais um dia que o turista vai circular em nossa cidade, ou até dois dias que ele pode usar de contemplação. O turismo que mais cresce no mundo é exatamente o turismo que se integra à natureza. E nós não podemos ficar de fora desse processo, aproveitar nossas belezas que nós já temos. O nosso grande chamariz é exatamente a natureza, o Parque Nacional, as cataratas. E a partir daí a gente integrar toda essa natureza, essa biodiversidade que nós temos em Foz do Iguaçu. E o Reinventando Foz é justamente um projeto que é para o cidadão iguaçuense, é para o turismo e é também um projeto de desenvolvimento econômico e prepara a nossa cidade para o futuro. Vamos falar agora de uma questão aí que não pode faltar, né, numa entrevista com o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, que diz respeito à saúde aqui no município de Foz. Porque a gente acompanhou, por exemplo, nessa virada do ano, uma situação aí de bastante, né, gente reclamando quanto à questão dos médicos na UPA aqui na cidade, nas UPAs, né, aqui na cidade, quanto à demora para atendimento. O que é que você pode falar aí sobre questões relacionadas à gestão da saúde aqui em Foz do Iguaçu, quanto às UPAs e também quanto ao Hospital Municipal? A segunda pergunta que eu vou fazer é com relação aos recursos ali. O governador Ratinho Júnior garantiu recursos para a continuidade ali desse apoio que o Estado dá ao município no Hospital Municipal. Enfim, o que é que podemos esclarecer? Eu vou começar pelo hospital e depois eu entro nas UPAs. O Estado hoje contribui com 2,5 milhões, quer dizer, contribui até dezembro. Essa semana eu fui a Curitiba na segunda-feira falar com o novo secretário, o Beto Preto, e levei a situação da necessidade de renovação desses recursos. O hospital hoje gasta 7 milhões, em torno de 7 milhões a 7,5 por mês, e atende toda a região. Por que essa ajuda do Estado? Porque hoje o único hospital que tem porta aberta 24 horas para atender o trauma, principalmente, é o Hospital de Foz do Iguaçu. Qualquer acidentado na BR de Matelândia, na região de Matelândia, no perímetro de Matelândia, até aqui em Missal, Itaipulândia, Serranópolis, Medianeira, toda essa região é o nosso hospital municipal. Ou seja, não é justo que o município pague sozinho essa conta. Então, o governo do Estado entra com 2,5 milhões, que é para ajudar o custeio. Uma parte é do governo federal, em torno de 1,5 milhão do governo federal, que vem através de fundo a fundo. E o restante, o município banca o financiamento do hospital municipal. Hoje, o hospital está numa condição bem melhor. Claro que ele está melhorando, precisa de mais investimentos, ele ficou muito sucateado, precisa mais equipamentos, estamos esse ano comprando vários equipamentos, precisa de investimentos até na estrutura física também, mas acima de tudo precisa desse investimento na área de cirurgias. Hoje nós já estamos com 5 salas cirúrgicas funcionando adequadamente, o número de cirurgias já passa das 500 cirurgias mês, que era o recorde histórico lá de 2011, mais ou menos 2012. Hoje nós já batemos esse recorde de cirurgia no Hospital Municipal. Então eu diria que, mantido esse apoio do governo do Estado, que eu acredito, o governador já assinalizou nesse sentido, eu acredito que irá ser mantido, o hospital vai continuar realmente prestando esse bom serviço à população iguaçuense, principalmente porque ele atende as urgências, atende os casos mais graves ali no hospital. E as UPAs? O que houve no final do ano, principalmente na quarta-feira após o grande feriado? Uma superlotação. Nas duas UPAs, Guilherme, foi atendido quase 800 pessoas em um dia. Quase 800 pessoas. Ou seja, é claro que, mesmo com 6 médicos atendendo em cada UPA, nós tínhamos 6 médicos atendendo. Às vezes as pessoas não enxergam esses 6 médicos, porque um fica na sala vermelha, que é os casos de urgência, de extrema emergência, no caso não é nem urgência, é emergência, e outro fica no internamento, acompanhando aqueles casos onde o paciente está em observação. Então, nós temos 2 médicos 24 horas nessas salas de urgência. Por isso que nossas UPAs hoje têm um dos menores índices de mortalidade em UPAs, é o de Foz do Iguaçu. Exatamente por esse apoio que a Prefeitura sempre colocou nas UPAs de médicos 24 horas. E 4 médicos atendendo consultas. Agora, chega 100 pessoas ao mesmo tempo, não é possível você atender e não ter filas. Então, houve realmente uma procura além do que era previsto e terminou demorando. Agora, vale lembrar uma coisa. Nós fizemos o levantamento desses casos. Todos os casos graves foram atendidos. Agora, teve casos lá que foram atestados. E nós estamos levantando esses casos de atestados, inclusive para ter uma reunião com o Conselho de Medicina, porque é uma situação grave quando você pega atestado na segunda-feira e pós-feriado. Aí é uma dor de garganta que muitas vezes para pegar um atestado o dia inteiro. E essa pessoa, às vezes, ela não quer esperar uma hora, duas horas ou três horas. Esses casos numa UPA, ele realmente espera mais tempo, porque a UPA tem uma classificação de risco. Primeiro é o paciente que está em maior risco, ou seja, ele está com uma febre mais alta, esse paciente tem que passar na frente. Esse é o critério utilizado na UPA. Então, muitas vezes, a pessoa esperou três horas. Se o caso foi classificado como um caso não grave, ele realmente vai esperar mais até ser atendido os casos mais graves. Uma pergunta aqui da Laís Carvalho a respeito dos exames. A fila nos exames aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ela relata que está na fila com a esposa, ela não coloca qual tipo de exame, mas diz que está há mais de um ano na fila. Quer saber o que é que está sendo feito para reduzir a espera, né, pelos exames aqui na cidade. Existia um critério que o município não poderia contratar empresas, teria que estar instalada aqui no município. Então, esse critério, nós fizemos agora uma revisão, a Procuradoria do município deve estar dando parecer essa semana, para que nós possamos trazer empresas de fora para fazer o mutirão desses exames. Porque, olha só, você tem endoscopia, tem lá mais de 1.000 pessoas na fila para endoscopia. A gente sabe que é um exame que é demorado, que precisa um repouso, que precisa, né, uma observação posterior. Então, você não faz 200 exames no dia. Você faz poucos exames por dia. E tem poucos que estão credenciados ao SUS. Então, aqueles exames que não tenha médicos em Foz para fazer credenciados, nós estamos buscando em Cascavel, em Curitiba, em Londrina, seja onde for, para que a gente possa reduzir, fazer realmente esses mutirões e a gente consiga reduzir essa fila. Então, alguns que nós já estamos buscando, endoscopia, colonoscopia, retossigmoide, vou simplificar aqui para ser mais fácil, retossigmoide. Nós estamos fazendo também, buscando a ecografia mamária, que também tem uma fila considerável, e estamos buscando outros profissionais, tem aqui na cidade, mas o número que eles atendem não é suficiente. E o que nós estamos chamando é o seguinte: tem profissional na cidade, quer fazer? Se quiser fazer, nós fazemos com os daqui. Agora, se não, nós vamos buscar médicos fora, justamente para poder atender essa demanda e deixar diminuir essa espera. Já estamos aqui estourando o nosso tempo, né, com relação à própria disponibilidade do prefeito aqui em participar hoje pela manhã, que nós agradecemos, claro, né, pela vinda aqui nessa entrevista. Gostaria apenas de aproveitar esse instante final. Qual que é a perspectiva que você vê para esse ano de 2019, para a gestão aqui do município? São perspectivas positivas? Como é que você analisa até esse cenário? Eu acredito que será, dos três anos, será o melhor ano. Até porque nós já equilibramos as finanças do município, nós pegamos, e é isso que a população tem que entender, nós pegamos com uma dívida de mais de 100 milhões de reais. Equilibramos essas contas, é como você pegar uma empresa falida, devendo 100 milhões, e em dois anos a gente conseguir deixar a empresa com saldo em conta. Então terminamos o ano de 2018 com saldo nas contas. E agora, 2019, é o ano do investimento, é o ano das obras, é o ano da melhoria em muitos serviços, principalmente em serviços de saúde, onde tem gargalos, e esses gargalos, começamos o ano trabalhando nisso. E eu tenho certeza que logo, logo a população vai perceber essa melhoria em vários exames, em várias cirurgias, ampliação de cirurgias. Mas tem cirurgias, eu vi outro dia um cidadão falando, eu estou desde 2014. Tem gente de 2011, de 2012, que não fez cirurgia. Então você veja a herança que nós pegamos. Então nós estamos trabalhando essa herança toda para colocar tudo em dia. Eu diria que esse ano é o ano da gente praticamente zerar toda essa herança que nós pegamos, esses problemas que nós pegamos, e ser um ano de grandes investimentos. O ano passado, Foz já foi aí entre a terceira, vai sair os resultados agora dia 20, mas Foz ficou entre o terceiro e quarto lugar na geração de empregos do estado do Paraná. Esse ano também queremos chegar nesse patamar. É uma cidade que está recebendo investimentos internacional, investimentos de vários grupos de fora, investimentos de iguaçuenses que estão apostando em nossa cidade. Ou seja, uma cidade que tem credibilidade hoje, uma cidade que tem, não tem mais ficha suja, nós não temos mais nenhuma certidão negativa, a cidade está absolutamente em dia com suas contas, e isso faz com que a gente esteja preparado para crescer, preparado para investir e preparado realmente para dar um salto qualitativo na qualidade de vida da nossa gente e na atração de novos investimentos. Então, eu estou muito otimista que a nossa cidade vai caminhar bem nesse ano de 2019. Prefeito Chico Brasileiro, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme. Obrigado, RCI. Grande abraço a todos.